E aí, Patos, tudo bem? Depois de um longo inverno, aí estamos de volta para falar sobre Ducks, para falar sobre NHL. Mas antes, quero apresentar todos os membros aí desse podcast, que vamos falar sobre Ducks, histórias do passado e também histórias do presente. Então vamos começar pelo público. Fala, Renanzão, boa noite, Alê, Nelson. É um longo inverno mesmo, já tá acabando aí esse marasmo todo, já teve jogo de pré-season aí, praticamente todos os times já jogaram, e bora Ducks, vamos aí. Nelson. Fala galera, boa noite Renan, boa noite Alê, boa noite Públio, boa noite a você que está nos ouvindo. E uma honra, né? Compor mais uma vez essa mesa pra gente comentar do time do nosso coração. Alex Dalla. Fala galera, muito bom estar aqui novamente com vocês. Aí, Renan, meu grande amigo, meu grande amigo Públio, Nelson. Estamos aí novamente. Várias questões aí vamos trazer hoje, falar sobre os Ducks. Vamos que vamos. Boa, e menções honrosas também para o Murilo, que não pôde estar conosco hoje. Com o Marcelão também, um abraço aí para vocês, torcedores do Ducks aí, tão importantes aí para a nossa história e também para a história do Duck Talk. Então, pessoal, como a gente já havia comentado, nós tivemos já jogo, né? Nós já pudemos ter aí um momento, né, de experimentação aí do Ducks, né, que aconteceu um dia antes da gravação desse podcast. Mas primeiro, antes de falar sobre o jogo, eu acho que mais importante do que a gente falar sobre o futuro é também a gente relembrar os grandes fatos do passado. E teve uma história que aconteceu nesse período, né, de inatividade dos Ducks, que particularmente para mim faz todo sentido, que é aposentar o número do nosso principal jogador da nossa história do time, né? Nosso primeiro draft, o Paul Kariya, aposentar o número 9. E no pique, vamos falar sobre a aposentadoria aí desse ícone, né? Desse personagem tão fundamental aí para nosso crescimento, vice-campeão da Stanley Cup de 2003, campeão da conferência Oeste no mesmo ano, Paul Kariya. Então vamos começar aí, Publio. Paul Kariya, aposentadoria. O que você achou aí dessa história tão importante aí desse jogador aí na nossa... Importante e marcante, né? Eu acredito que a jersey dele foi a mais vendida, né? Dos Ducks, provavelmente aí. No mundo todo, né? Os Ducks... acabaram se expandindo via televisão, filmes. O próprio logo chamava muita atenção e eu acredito que a camisa dele, né, o número 9 e o patch de capitão, acabou marcando aí, né, uma geração toda. Um jogador muito rápido, muito inteligente, enfrentou muitas dificuldades jogando conosco, ficou um bom tempo, né? Nos Ducks, ele tem uma história nos Mighty Ducks, muito linda, né? Antes do time virar na Anaheim Ducks, e até 2003 que ele jogou, né, mais ou menos, foi até 2003, já saindo e indo pro Avalanche, se eu não me engano, e é um jogador que há tempos merecia já ter essa jersey aposentada. Infelizmente ele teve contratempos aí com diretores e dizem as más línguas que ele saiu pela porta dos fundos. Eu acredito que não, porque ele entrou no Hall da Fama com o Celani, né, agora há pouco tempo, e nada mais merecido do que esse grande jogador ter a jersey pendurada no Honda Center. Passa a palavra aí pro Ale aí sobre o Paul Kariya. Bom, pessoal, o Renan trouxe uma polêmica aí para nós quando ele comentou que o Kariya foi o jogador mais importante da história dos Ducks. Já é uma próxima pauta, hein? Já deixa aí o adendo que essa é uma pauta a ser discutida num futuro podcast. Esse é um podcast polêmico. Um podcast polêmico que promete. Cabeças poderão rolar depois desse podcast. Amizades poderão ser desfeitas. Tá? Zoeira à parte, tá? Zoeira à parte, inclusive nesse podcast, nessa pauta, quem tem que estar presente é o Murilo. Que o Murilo vai ter muita coisa para falar a respeito do Pokeria. Né? Eu também porque vou. Com viu? Certeza vai surgir a dicotomia entre Celane e Kyria. E vai ter o time que defende o Kyria e o time que defende o Celane. Vai ser importante, vai ser bacana de acompanhar essa discussão. Hein? Então não percam nos próximos episódios do podcast Duck Talk. Mas falando sobre então a aposentadoria do número 9 do Kyria, mais, muito mais do que merecido, ainda que as circunstâncias em que o Kyria deixou os Ducks não tenham sido das mais positivas possíveis e algumas coisas não tenham ficado muito bem esclarecidas, a gente precisa reconhecer, eu acredito, que o Kyria foi um dos jogadores mais importantes da história dos Ducks, sem dúvida, e foi o jogador mais importante da época Super Patos, da época Mighty Ducks, com certeza, tá? E é mais do que merecido ele ter esse número imortalizado, né? Esse número 9 que ecoa aí sobre, na história dos Ducks, um grande profissional ele foi, um cara muito querido pelos torcedores, fez uma parceria incrível com o Celane, levou o time nas costas em 2003, naqueles playoffs que nós perdemos a Stanley Cup para os Devils, que vai entrar o Scott Niedermayer, que daqui a pouco a gente vai comentar também. Então, é de fundamental importância que a gente valorize a história dos Ducks, e nada melhor do que valorizar essa história do que imortalizando o número 9 de Paul Kyria. É isso. Aproveitando e falando um pouco também sobre Paul Kyria, o capitão, né, de uma era diferente, né, uma era que os Ducks ainda não tinham Stanley Cup, e na verdade era um time ainda em formação, era um time que ainda sentia muitas dificuldades em ser competitivo com outros times que tinham muito mais camisa na época, né? O hockey era diferente. O hockey nos anos 90, e é uma pena o Marcelão não estar conosco hoje para ele dar também essa impressão dele do hockey dos anos 90 para o hockey de hoje, o esporte evoluiu, né? O esporte evoluiu muito nos últimos anos, foi muito mais crítico com relação a diversas jogadas do que era no passado, mas o hockey mudou. E para ter toda a importância, para ter toda a relatividade no gelo que Paul Kyria teve, ele tinha um jogo extremamente agressivo e muitas vezes ele acabava tomando pior aí, lances assim, até inclusive naquele jogo clássico contra os Devils, que ele acabou ficando no gelo desacordado, acabou voltando depois, né, no jogo para fazer aquele fatídico gol. Hoje em dia até me questiono se o Kyria voltaria no gelo, né, com todas as regras e toda a proteção, né, que há com os jogadores, mas ele tinha um estilo extremamente agressivo, ia para cima mesmo, e com certeza honrou muito as cores, né, do Mighty Ducks naquela época. Nelson, sobre o estilo de Paul Kyria, né, um jogador extremamente agressivo, um jogador que gostava, né, de ir para cima, de bater forte, de ter realmente toda a inteligência de um capitão no gelo, né, uma referência mesmo no gelo. O que você tem a dizer para a gente de Paul Kyria e também sobre a aposentadoria? Você acha que foi justo ou não foi justo? Para você, qual a sua visão de Paul Kyria? Primeiramente, quem nos trouxe a Stanley Cup foi o Celane, não o Kyria. Então... Caramba! Já deixa aqui, já quebra aqui todo paradigma, toda discórdia que essa discussão vem a trazer. Verdade, Nelson, isso é verdade. Enfim, brincadeiras à parte, mas é o que falar do Carrier, né? O Carrier jogou nos Ducks, no Mighty Ducks, 9 temporadas, né? 9 temporadas, e que 9 temporadas ele jogou nos Mighty Ducks, né? Como o Renan falou, o estilo dele... Eu não sei se nos termos do hockey existe um termo para o estilo dele. Ele não era um denger. Ele era aquele cara que partia para cima e desviava muito dos body checks. Desviava muito dos marcadores, e com a inteligência e astúcia dele conseguia marcar belíssimos gols, né? Dar lindos passes, enfim. Esse era o Carrier, né? No tempo que ele jogou nos Mighty Ducks. Mas com relação à sua aposentadoria, nada mais que justo. E não haveria melhor momento para a aposentadoria da jersey dele, se não junto ao nosso grande também capitão, Timo Solani, né? E os dois juntos, se eu não me engano, eles jogaram 2 temporadas juntos, foram os Ducks. É, final da década de 90, assim, algumas, eu não sei se exatamente 2, mas foram poucas temporadas, infelizmente foram poucas, né? Eu acho que foram 2 ou 3. É, enfim, mas eu creio que após em segundo plano, em primeiro plano a Stanley Cup, e em segundo plano a época que eles jogaram juntos nos Ducks, eu creio que foi o segundo melhor momento na história dos Ducks, né? O momento que eles estavam jogando juntos aqui. E, enfim, nada mais que justo, né? Aposentar a camisa dele. Ele sempre, como até frisaram aqui, acho que foi o Renan que falou do hit que ele levou no jogo contra o Devils. E comentou até sobre a mudança das regras. Provavelmente eu também acho que ele não seria permitido voltar a jogar, né? Não porque ele não quisesse, mas pelas regras, por cuidados com os jogadores. Não que isso seja um ponto negativo da liga, mas a gente via mais raça na... Eu acho que o grande mal do Paul Carey ali... Eu acho que ele não tinha um cara para proteger ele, cara. Isso acabou destruindo ele fisicamente. Todo o nosso bom time atacante também precisa, né? Todo bom atacante precisa de um protetor. E realmente ele não tinha um para proteger ele. Porém, isso não fez com que o brilho dele fosse ofuscado. Pelo contrário, ele... Quanto mais ele apanhava, mais ele criava. Então, em certo ponto, eu até acho um fator positivo para a melhoria do rendimento dele no gelo. Esse fato dele não ter tido um protetor. Porque ele tinha que criar, ele tinha que... Cara, eu comparo ele... Sei lá, como é que se diz, se eu tô sendo prepotente, mas eu compararia ele a um Ronaldinho Gaúcho. E quanto mais ele apanhava, mais ele criava, e ele era aquele jogador veloz que levava alguns entrões, né? Aquelas entradas mais pegadas, né? E mesmo assim ele se esquivava delas e permanecia seguindo em frente em direção ao gol e só parava quando marcava. Eu acho que eu compararia ele ao Ronaldinho Gaúcho. Não tem um estilo para definir o Carrier, né? mas já foi justo demais essa aposentadoria dele, e até que enfim, que eu creio que isso encerrou qualquer discussão sobre o fato dele ter saído, entre aspas, pela porta dos fundos, né? E saiu brigado com a diretoria, são rumores, né? A gente não consegue confirmar. Porém, eu acho que isso aí foi um balde de água nessa fogueira aí que pairava sobre a história do Carrier com a diretoria dos Ducks. Foi justo, muito merecido para ele como jogador e merecido para os Ducks ter a camisa dele pendurada no Honda Center. Eu tenho algumas curiosidades aqui também sobre o Carrier, que na verdade a família dele é toda atlética, né? O pai dele jogou rugby no time canadense de rugby, né? Ele também tem dois irmãos que jogaram hockey, e a irmã também jogou hockey, mas também tá ligada ao boxe, tá? E tem alguns recordes aqui do Paul Carrier nos Ducks. Ele em 95 e 96, ele também ganhou o recorde de overtime goals numa temporada. Ele também conseguiu... diversos recordes aqui. Mais chutes numa temporada, 429, 98, 99. Ele também tem recorde de plus-minus em 96, 97. Ele também tem alguns recordes no NCAA. Saindo dos Ducks, Paul Carrier também ele jogou alguns anos de sua carreira. Um ano, na verdade, no Colorado Avalanche. Depois ele teve alguns anos no Nashville Predators, quem diria. E finalizando a carreira no St. Louis Blues, né? Que ele teve 3 temporadas nos Blues. Infelizmente, marcadas por vários problemas, né, físicos e contusão. Então ele também não pôde também demonstrar o seu melhor hockey também nos Blues. Mas, felizmente, é um jogador notório da nossa história, mas... para mim, que Niedermeyer, não sei o que vocês acham. Acho até interessante a gente comentar rapidamente sobre o Niedermeyer, público. O que você acha da aposentadoria do número dele? Para mim, não faz sentido nenhum. Eu aposentaria o número do Giguère, que eu acho que é um personagem muito mais importante para nossa história. Concordo com você. Acho que é um personagem muito mais importante que o Niedermeyer. Eu acredito que eles estejam fazendo isso pelo fato dele ter sido o capitão da nossa taça, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção nele, um paralelo só que eu queria colocar aqui, é que ele acabou recusando um contrato com os Devils com uma quantia considerável para vir para Anaheim. E ganhar menos. E, de uma certa forma, acredito que isso tenha sido, não sei, algum tipo de ambição dele mesmo, né? Parece que ele recusou um contrato de 7,8 milhões com o Devils para jogar em Anaheim por 6,75. Num período de 4 anos. E ele acabou indo para Anaheim e ganhando em Anaheim e passando a taça pro irmão dele, né? Foi algo que marcou muito, né? E por mais que ele tenha jogado nos Devils, que é um time que tem uma baita rivalidade conosco, acredito que ele se tornou um jogador importante. Não acredito que tenha sido um dos melhores jogadores, sim, foi um grande defenseman. Tinha um estilo de jogo muito agressivo, como você disse. Chegava no ataque realmente decidindo. Acho que por isso que eles estão fazendo isso, né? Acho que por isso que eles estão aposentando a jersey dele. E acredito que... que não foi uma má escolha, não. Porque se a gente deixar registrado na nossa história que o nosso capitão da Stanley Cup não teve a jersey pendurada, eu acho isso uma coisa meio incoerente. Só isso. Bom, o Niedermayer, ele é um grande nome do hockey, com certeza, mas ele é mais um ídolo, vamos dizer assim, do esporte do que dos Ducks. Não sei, pelo menos eu vejo ele assim. O que você acha, Dallas? Sobre o Niedermayer, o público comentou, né, que ele optou por um contrato em que ele receberia menos para jogar em Anaheim, muito em decorrência do irmão dele, né, o Rob Niedermayer, que já jogava em Anaheim. Então, para unir, né, os irmãos, o Scott sempre teve essa ambição de poder jogar com o irmão e conquistar títulos, quem sabe, com o irmão. Infelizmente, ele conseguiu. Então, por isso que ele optou por jogar com um irmão aqui em Anaheim. Algumas coisas interessantes que a gente pode comentar sobre o Niedermayer é que ele foi um dos principais jogadores quando, na Stanley Cup de 2003, os Ducks perderam para os Devils e o Scott Niedermayer era um defensor, um jogador de defesa dos Devils. Né, interessante essas reviravoltas, né, que ocorrem no esporte, né, ele ganhou um título jogando contra nós e alguns anos depois, já em Anaheim, ele consegue conquistar um título juntamente com o irmão, né, para coroar essa passagem dele por Anaheim. Ele também, inclusive, ganhou o título de jogador mais importante nos playoffs de 2007. Ele não só, né, foi campeão com os Ducks, mas foi uma peça fundamental para que os Ducks conseguissem esse título em 2007. O público falou uma coisa muito interessante, que, né, seria, de certa forma, injusto a gente não coroar uma pessoa, um jogador que esteve presente durante o maior título, né, a maior temporada da história da franquia, né, a nossa Stanley Cup. E então, eu acredito que a escolha do Nitz não seja uma escolha errada, pelo contrário, mas ao mesmo tempo eu acredito que possa ser uma escolha um tanto adiantada em relação a outros jogadores que eu acredito que tiveram uma importância maior para os Ducks de maneira geral, como vocês trouxeram o Giguère. Eu, depois, nosso próximo comentário aí sobre qual pode ser o próximo número a ser aposentado, né, o Giguère vai aparecer, pelo menos da minha parte. Eu acredito que o Giguère, antes do Niedermayer, poderia ser uma escolha melhor, entre aspas, não achando que a escolha do Niedermayer nesse momento seja uma escolha ruim, né, pelo contrário, como eu já falei. Mas eu colocaria o Dig, sim. E se ia ser muito legal colocar Niedermayer, ou melhor, colocar Kerrier e Giguère juntos. Até porque, em 2003, se vocês lembrarem, né, o Giguère foi o MVP, o jogador mais importante dos playoffs, mesmo perdendo. E eles jogaram juntos, Kerrier e Giguère, estavam naquele time. Então, por isso que seria muito legal ter agora Kerrier e Giguère com os números retirados ao mesmo tempo. Mas, né, isso eu não questiono. São duas escolhas boas, Niedermayer e Kerrier? São. Então a gente tem que, né, respeitar, né, essa escolha dos Ducks e ver, né, vai ser uma celebração muito bonita. Vão ser em duas datas separadas, né, em dois momentos diferentes da temporada. Então vão ser dois momentos muito emocionantes para a gente relembrar muita coisa do nosso passado, do time. E bola pra frente, agora queremos o Dig, número 35 para ser imortalizado. Essa é a campanha que a gente pode lançar aqui no podcast. Boa. E Nelson, mais alguma coisa a acrescentar, além do que já foi dito aqui pelo pessoal? Cara, já foi dito basicamente tudo sobre o Niedermayer, o Scott, mas eu acho que mais um ponto para a jersey dele ter sido, o número dele ter sido aposentado nos Ducks. É, eu não sei se ele ainda faz parte, mas pelo menos até onde eu sei, ele fazia parte do staff dos Ducks, né? Ele fazia parte do staff dos Ducks. É verdade, isso é verdade. Sim. Eu não lembro qual a função, ou se ele tá, ou se ele deixou de estar, tá, mas que ele... Eu acho que ele ainda tá no staff dos Ducks. Mas, assim, até por ele estar mais presente, né, no time. E outra, pô, o cara foi o capitão do título, né, velho? O cara foi o capitão do título. Enfim, assim, Giguer tem história. Muita história nos Ducks, né? Giguer, pra mim, até hoje, é o ídolo goleiro dos Ducks. Eterno goleiro, nosso, com certeza. Eterníssimo. O Gibson, ele tá crescendo muito. Temporada após temporada. Inclusive, o percentual dele de save está crescendo também. Isso é uma coisa muito boa. Ele tá amadurecendo como goleiro. A gente tá vendo que ele tá se machucando menos, cada vez mais, né? E... Tomara, Nelson. Tomara. Tomara que você esteja certo. Vamos ver se essa temporada condiz com os números que ele está nos trazendo, se ele continua melhorando, tanto em relação ao físico dele, quanto em relação ao desempenho no gelo, né? Mas, venhamos e convenhamos, o Niedermayer liderou o nosso time na Stanley Cup, né? No sonhado título. E coisa que nenhum outro capitão conseguiu fazer no nosso time. Até hoje o Getzlaff não conseguiu. Até o Kariya não conseguiu, né? Enfim, são grandes nomes, mas ele tem seus méritos. O Niedermayer, ele tem seus méritos. Ele merece. Mas é como o Ale, o Públio e até o Renan falaram. Existem jogadores mais merecedores agora do que ele. Porém, ele é um cara que tá dentro do time ainda. Na nossa história, como torcedores do Ducks, nós vimos grandes times passarem, vindo. Jogadores que começaram aqui também foram muito bem em outros clubes. Então, a gente fez parte da história um time tão novo como o nosso, já tem uma grande história com títulos da Stanley Cup, revelando outros jogadores, partidas importantes, finais de conferência, etc, etc, etc. Revelaram aí muitos bons jogadores e jogos, etc e tal. E seguindo com o nosso tema, a gente falou basicamente já do número 35 do Giguère. Existe algum outro jogador que vocês veem como um nome muito possível para o número ser retirado? Sinceramente, agora não me veio nenhum na mente, mas o se vocês quiserem externar... É garantido. O Getzlaff para mim é garantido. O resto eu já não sei. De jogadores que já passaram pelos Ducks, eu acredito que não. Assim, tem jogadores importantes como o Pronger, né, que foi campeão com a gente, mas ele teve uma passagem muito curta pelos Ducks, né, que não foi assim, não é tão significativo assim. Talvez o irmão Niedermayer? Bah, mas ele, o papel dele, ele fez parte da checking line, né, que foi muito importante na conquista, mas eu não sei até que ponto isso seria significativo para justificar uma retirada de número. Porque a gente tem que pensar que um número que é retirado, ele é totalmente aposentado, né? Um número que vai ficar imortalizado na história da equipe. Então, não é qualquer um, entre aspas, que pode ter isso, né? Mas os que estão em atividade, eu colocaria tranquilamente Ryan Getzlaf, nosso capitão, e Corey Perry, com certeza. Esses dois já têm uma história muito importante no time, são os jogadores mais importantes da era Anaheim Ducks, tirando Celani. Tô contigo, Dalão. Tirando Celani, Getz e Perry são os jogadores mais importantes desde a época da conquista da Stanley Cup até o presente momento. E então acredito que eles já tenham sim um nome marcado muito forte na história dos Ducks, como possíveis nomes, né? Possíveis números, o 15 do Getz, o 10 do Perry, como números, né, que possam ser futuramente aposentados, sim. Porque eu não sei vocês, mas eu não imagino nos Ducks ninguém usando a número 15 e ninguém usando a número 10 sem ser Getzlaf ou Perry. É muito estranho, né, no caso do Bobby Ryan, que usou a número 9 do Caria, foi realmente muito estranho ver um outro cara com a número 9 no jogo. Sim, um cara, principalmente um cara tão novo quanto ele, acho que foi na temporada de rookie dele, né? Sim. Isso mesmo, ele usou a 9. Pois é. Eu acho realmente bem estranho, assim, mas realmente, eu não imagino, principalmente com a número 15. Mas eu acho que os dois têm uma mesma grandeza no time. Eu acho que os dois têm uma carreira aí toda nos Ducks, então acho que seja número 15, seja número 10, acho que são justos. Precisariam ganhar uma Stanley Cup para fortificar ainda mais essa certeza dos números aposentados. Aí seria 8, 9, 10 e 15. Com certeza, eles eram muito jovens quando os Ducks foram campeões, então eles tinham um papel secundário no time, e agora eles são coadjuvantes, eles são os que são as referências da equipe. Então vencer uma Stanley Cup agora, com a importância que eles têm, ia só sacramentar, né, toda essa história grandiosa que eles já têm aqui. Sim, são dois jogadores que fizeram o nosso time ser muito temido e colocaram o nosso time em outro patamar. Isso é importante dizer. Com certeza. Todo o plantel dos Ducks foi pensado tendo como jogadores principais Perry e Getzlaf. Quem nós vamos colocar para jogar com Perry e com Getzlaf? Até hoje é assim, né? Até hoje é assim, ainda que, né, a gente, o Perry não venha tendo boas temporadas, a gente sabe de todo o potencial dele e do que ele pode ser, e o papel dele dentro da equipe como uma referência positiva, ainda que, né, a gente conteste ele bastante com relação à produção ofensiva dele, a gente não pode esquecer do papel de referência que ele exerce na equipe junto com o Getz. É uma dupla dinâmica, Getz e Perry, entendeu? É como irmãos siameses. Então, verdade. Leva isso sempre em conta, né? Foi sempre isso levado em conta, essa dupla, para construir o plantel que a gente tem. Até hoje. Até hoje a gente pode dizer que sim, é dessa forma. Inclusive, eles participaram do campeonato bem, bem novos, né? Sim, acho eu lembro. Com que uma eles faziam... ou duas temporadas. Eles eram muito novos. Eu lembro que eles compunham a segunda linha da equipe, que era chamada de Kid Line, que tinha só os jogadores novos, que era o Getzlaf no meio e o Perry de um lado e o Dustin Penner, que foi o outro jogador da época, né, que era jovem, na outra ala. Uhum. Era a Kid Line, era Penner, Getzlaf e Perry. Uma grande linha, Kid Line, nos grande deu muita linha, alegria grande naquela linha. Temporada. Grande linha, grande linha. Então olha só, né, como é que as coisas acontecem, né? Jogadores como o Perry, como o Getzlaf, que fizeram uma história pós Stanley Cup, influenciou outros jogadores a estarem hoje no nosso time. Por exemplo, o caso do Henrique, que viu os Ducks quando era criança, cresceu, era um jogador dos Devils, mas veio para os Ducks e com toda essa vontade de um jogador de jogar naquele time que ele torcia quando era criança, quando ele tinha o boné e a identificação, né? Então acho muito importante realmente essa evolução do time, em primeiro momento começando e no segundo momento tendo uma briga, sendo competitivo, não ganhou, tudo bem, mais competitivo, e num terceiro momento campeão com outros jogadores jovens que cresceram, dando oportunidade para outros jogadores. Então é muito importante isso mesmo, assim, eu concordo muito com vocês sobre a importância do número 10 e do número 15. E aproveitando, já falando sobre o número 10 e o número 15, quais são aí para vocês a expectativa nessa temporada do número 10, do número 15, do número 17? Ou seja, dos jogadores, né, dos Ducks aí, do nosso presente, do nosso momento, nossos principais jogadores. Qual a expectativa de vocês? A gente viu o Getzlaff em ação ontem já. A gente já viu o Fowler em ação ontem já. Bom, o que vocês acham? Vamos lá, com relação ao Perry e o Getzlaff, a gente sabe que as expectativas sempre são enormes, né? Principalmente em cima dos dois, porque a gente já viu do que os dois são capazes, né? Os dois participaram do campeonato. Desde bem novos, eles causavam muito no gelo, né? Faziam belíssimos gols. Eles são sim inseparáveis, no meu ponto de vista. Eles se conhecem, acho que com um olhar, um já sabe o que o outro fala. Então, essa conexão, essa química, que é a chemistry, né? Que tem no é um termo utilizado para entrosamento no hockey, né? Essa química que eles têm é absurda. E assim, eu acho que pelo fato da gente depositar muita expectativa, muita, mas muita mesmo, até porque eles são jogadores muito bons, que a gente sabe disso. Acho que às vezes a gente se decepciona, né? Porque a decepção nada mais é do que um depósito de expectativa elevada, né? Mas isso porque eles são grandes jogadores, já fizeram muita coisa pelo time. Perry, a gente sabe que ele passa uma temporada regular, chega um jogo que os Ducks estão perdendo de, sei lá, 4-1 e o Perry vai, age e vira o jogo. Isso é o Perry, né? Fazer o quê? Ele passa aquele tempo dele parado, né? Quieto na dele, e quando o time mais precisa, ele vai lá e mostra o que é o Perry. E o Getzlaff, nosso eterno capitão, né? Getzlaff tá... Pra mim, ele supre bastante a necessidade de um capitão. Isso pra mim não tem... Eu não tenho dúvidas com relação a isso. E... dá muita assistência. Bastante assistência. Que é o principal ponto dele. Mas os demais precisamos ver um pouco o Henrik em ação na temporada completa, né? Ele jogou muito na temporada passada nos Ducks. E dos que eu espero ver, além desses três que eu mencionei, uma melhora seria o Gibson, né? Que eu particularmente, eu tô depositando muita expectativa no Gibson. que ele seja melhor nessa temporada do que na temporada passada, até porque ele é um goleiro bastante novo e temos ele por mais 7 temporadas, não é isso? Enfim, além dele, eu creio que o Kessler também tá devendo um pouco para a torcida. E desejo muita sorte para o Ives, né? Muita sorte mesmo para o Ives, que ele joga essa temporada aí como ele jogou tantas outras. E é isso. Eu também, né, gostaria de também tocar num nome que eu achei até estranho do Nelson não ter tocado, que é o nome do Raquel, que eu acho que é um dos jogadores hoje mais notoriedade, né, que tem feito aí grandes partidas também pelos Ducks. Eu espero que ele também corresponda às expectativas, principalmente depois de um torneio mundial de altíssimo nível que ele fez. É um jogador também que eu tô de olho e também, lógico, eu torço muito pelo Kessler, que é um cara que eu gosto muito no gelo. É um estilo de jogador à moda antiga e eu gosto muito desses jogadores. E, bom, passando aí pro Publio, o que você tem a dizer aí sobre os jogadores, né? Sobre o nosso presente. Eu acho que você lembrou muito bem de Raquel. Ele é um jogador aí que ele tá dando um passo à frente agora, ele tá tendo uma maturação de jogo muito importante agora, e ele foi sim um dos principais jogadores na nossa última season. Vamos esperar mais dele. Acho que o Nelson falou bastante aí. O Getzlaff é um garçom de primeira linha, é um mestre das assistências, ele é um cara que passa essa coisa de capitão para os outros jogadores, a experiência para os mais novos, a confiança para os mais velhos. O Perry O'Perry tem que ser muito respeitado, esperamos sim mais dele. Eu acredito que, espero pelo menos que ele melhore, que ele seja mais decisivo, principalmente jogos importantes, porque é aí que ele aparece e é aí que faltou ele ali, né, contra os Sharks. E o Kessler e o Reeves, eu acredito que, e torço muito para que eles se recuperem dessas lesões que eles tiveram. O Reeves foi praticamente uma doença, depois foi desmentido. O Kessler, ele fez uma cirurgia bem delicada, ele não voltou 100% e ainda está sendo poupado para os próximos jogos aí, por conta dessa mesma cirurgia, né, lesão no quadril. Bem complicado. Espero que ele volte 100% aí, porque com certeza a torcida e a diretoria vão cobrar muito desses jogadores que têm. Acabam comendo um salary cap bem grande da nossa equipe e a torcida deposita a maior parte da confiança neles, eu acredito, né, pelo menos. E com certeza o Gibson também, eu acho que ele vai fazer uma grande temporada aí, espero muito desse cara. Ele tem um backup à altura, que é o Miller. Um time começa a ser competitivo a partir de dois goleiros bons e um torneio como a NHL. Então, eu acredito que em relação a isso os Ducks estão muito bem servidos. Dallas, a gente também acabou falando, né, de Silfverberg e Cogliano, né, que são dois personagens aí da nossa segunda linha também. O que você espera desses dois jogadores, além dos já citados? Se você puder também acrescentar, vai ser sempre bem-vindo. Ah, com certeza. Com relação a... Concordo com tudo que vocês disseram, é também o que eu penso sobre esses jogadores que vocês comentaram. Com relação ao Silfverberg e ao Cogliano, o Silfverberg, eu acredito que ele tenha que ter um papel maior no ataque, pontuar mais, né? Ter uma participação maior nos aspectos mais ofensivos do time, né? Que a gente viu na temporada passada que isso não aconteceu. O Cogliano, ele é um jogador que é o nosso Iron Man, né? Tu só consegue tirar o Cogliano do gelo suspendendo ele. Se não for por suspensão, ele vai estar sempre jogando, né? Ele é um jogador que de uma grande durabilidade, um jogador que não lesiona, um jogador de que eu deposito bastante confiança nele, porque eu acredito que ele é um jogador que me traz solidez. Ele contribui no ataque da maneira que ele pode, ele é um jogador rápido, um jogador ágil, um jogador que cria contra-ataques, e ao mesmo tempo ele é um jogador com uma característica que se sobrepõe a todas as demais que ele tem, que é o aspecto defensivo dele. Ele é um atacante que joga muito bem defendendo, né? Enfrenta os principais jogadores das outras equipes, os jogadores mais perigosos, os jogadores mais carrancudos, e é aquele cara que os aspectos defensivos dele são os que mais se sobrepõem, os que mais aparecem, né? Um jogador que pode jogar tranquilamente tanto no power play quanto em situação de desvantagem numérica. Então é um jogador que eu deposito uma confiança muito grande nele. Tem que melhorar algumas coisas? Sempre tem. Todo jogador pode melhorar um pouquinho alguma coisa. Cogliano, melhorar um pouco o chute e melhorar a tomada de decisões quando se tá ele contra o goleiro. Em muitos breakaways ele acaba perdendo o gol por decisões mal tomadas naquele momento. Mas são coisas que plenamente corrigíveis, tá? Peço para que esses jogadores contribuam mais para o ataque, para que a gente não fique tão sobrecarregado apenas na primeira linha ali com Raquel, Getzlaff e Perry, ou alguém que seja colocado no lugar do Perry, dependendo de como ele vai se sair ao longo dessa temporada, né? Acredito também que a gente tem que esperar, né? Eu espero muito que a gente consiga ter as linhas de baixo, a terceira e a quarta, também auxiliando bastante no ataque, tá? Pra gente ter esse equilíbrio, esse time balanceado, que eu acredito que possa ser a receita para nos levar mais longe. E a gente tem jogadores que são, né, defensores que podem contribuir no ataque, jogadores que podem também ter os aspectos defensivos que aparecem mais. A gente tem uma defesa que eu considero equilibrada até certo ponto. Mas o nosso ataque não pode depender apenas das duas primeiras linhas. A gente precisa de gente produzindo lá embaixo. A gente precisa do Rich voltando bem, pontuando, sendo aquele jogador que se espera que ele seja. A gente precisa do Caixa, que fez uma temporada fenomenal, que ele seja ainda melhor, que ele dê um passo para cima. Conseguiu 20 gols, que consiga 25, que chegue a 30, quem sabe. A gente sabe do potencial que ele tem. Que o Raquel, né, agora já falando dos nossos principais jogadores, ele fez quase 70 pontos, ele tem potencial para chegar quase 80. Que o Getzlaff continue sendo o Getzlaff que a gente sabe que ele é, que ele continue assim, que o Perry consiga chegar aos 25 gols, 30 gols, que a gente sabe que ele ainda pode conseguir. E que o Gibson, né, lesione menos e faça uma temporada, quem sabe, digna de nominação para o Vezina. Ali, não peço 35, 40 vitórias, né? Uma média de gols ali abaixo de 2,30, alguns shootouts, e que ele honre esse grande contrato que ele assinou há pouco tempo, que a gente, né, discutiu no podcast anterior. É isso que eu espero do time. E, acima de tudo, um time que seja melhor do que foi na temporada passada. Só isso que eu peço. Um time melhor do que foi na temporada passada. É isso. É, a temporada passada que acabou, infelizmente, aí de maneira muito precoce para todos nós aqui, né? Todos nós imaginávamos que a gente poderia ter uma melhor sorte, né? A gente acabou sendo varrido pelo Shark, algo que eu não consigo lidar até hoje. Inclusive, ontem nós tivemos aí um jogo com o Sharks, óbvio, todo desfigurado, com a grande maioria dos jogadores fora, mas mais uma derrota. Vocês querem comentar alguma coisa sobre o jogo de ontem ou a gente passa reto? Não sei o que vocês acham, eu acho bem pertinente dizer que os Ducks, eles fizeram uma partida muito abaixo do que se esperava principalmente pela ansiedade dos fãs que ficaram tantos meses sem ver o time, né? Não, com certeza. Não, eu acho que perder de novo pra eles é muito difícil, né? Depois que a gente viu na temporada passada, né? É uma coisa bem complicada. Mas, sim, com certeza, completamente. Nós sabemos tanto que nós quanto eles não estavam com o time principal que vai jogar e disputar os pontos e futuramente os playoffs, né? E, o Ducks estava até melhor armado do que os Sharks, com Fowler, Getzlaff no gelo, né? E jogadores experientes também foram colocados a teste, como o Schuster, o Luke Shen. E acabaram correspondendo. Não achei que foi de forma tão negativa, mas perder é sempre ruim, ainda mais para um rival direto, né? Que acabou ganhando do nosso time na última season aí de forma grotesca, mas. Mas eu acredito que aos poucos, conforme a season realmente começar e a gente começar a ver os jogadores titulares, entre aspas, dos Ducks em ação, vamos ter melhores apresentações, porém, temos por vir aí um time muito forte do São José Sharks novamente, né? Então, não tá nada ganho, né? Ah, com certeza, com certeza. Bom, o San Jose Sharks, nós tivemos uma partida contra eles ontem, né? É um time do Pacífico, né? E a gente pode falar também sobre times do Pacífico, sobre os Sharks, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, enfim, outros times. Vamos falar sobre o Pacífico aí, pessoal. Pode começar aí, Dallas. Bom, então, falar sobre os nossos adversários direto, né? Os nossos times adversários próximos, não só geograficamente, como os times que a gente mais irá enfrentar ao longo dessa temporada regular. Com relação aos nossos adversários diretos aí da divisão, eu fiz aqui nas minhas anotações eu separei a divisão em dois grupos, dos times que vão nos incomodar, dos times que fizeram contratações importantes e se reforçaram e, na minha visão, estão no mesmo nível ou vêm mais fortes do que na temporada passada, e dos times que ou correm por fora ou são praticamente peso morto. Eu colocaria, então, dentre os times que vão nos incomodar e vão lutar pelo título da divisão, eu colocaria aí Kings, que trouxe Kovalchuk, que é um jogador que todos aí já conhecem pela sua longa história na NHL, retornando à NHL, um jogador perigosíssimo, mesmo lá com seus 30 e poucos anos, ainda um jogador que contribui muito no ataque. Os Sharks, com a contratação não só do Evander Kane, que renovou o contrato, né, como também agora, recentemente, essa troca que chocou aí o mundo da NHL, que foi a chegada de Erik Karlsson em San José. Então a gente tem, dos que eu coloco, três principais defensores que hoje jogam na NHL, dois estão em San José. Nesse grupo de times também coloco Vegas e coloco Flames. São duas equipes. Vegas, né, que foi a Cinderela da última temporada, o time que ninguém esperava nada e foi o time que mais, um dos times mais empolgantes de assistir foi Vegas. É um time que perdeu algumas peças importantes, mas também soube suprir, na minha visão, a perda dessas peças. E é um time que retorna forte, no mesmo nível, ou que está um pouco superior até. E os Flames, que nesse grupo aí corre por fora com a vinda de James Neal, e eu acredito que uma boa temporada do Smith no gol, os Flames possam incomodar, junto, né, com Goodrow e Mona, que já são jogadores consagrados deles, né? Nos pesos mortos, então, nos times que eu acredito que correm bem por fora, eu colocaria um time que alguns podem julgar que não é um time que corre por fora, que são os Oilers, que mesmo com Connor McDavid, todos nós sabemos do potencial que ele tem, ele pode jogar por um time inteiro, mas eu acredito que ele sozinho, ou só com o Draisaitl, não vai ser suficiente para levar os Oilers muito longe. E os dois times que para mim são os pesos mortos, então, o Vancouver Canucks está aí, né, num processo de reconstrução, aí com o Brock Boeser aí, que tá para ser o novo nome da franquia, agora que os irmãos Sedin deram adeus. E por último, né, sempre em último, aquele time que já é quase que, digamos, uma infeliz chacota na liga, que é o Arizona Coyotes, que mais uma vez é um time que se reforçou, mas eu acredito que não o suficiente para lutar por algo mais. Então é essa análise que eu faço. Eu acredito que os Ducks têm um time para concorrer a título de divisão. Acredito que dentro da divisão tem times que nesse momento se mostram superiores a nós, como os Sharks, e talvez a forma como a gente tem que ver a forma como o Vegas vai retornar. São dois times que podem sim ser superiores a nós. Eu acredito que tem potencial para estarem talvez num patamar acima da gente, tá? Mas os Ducks, sabendo bem aplicar os jogadores que têm da maneira correta, explorando o potencial de cada um, o melhor rendimento de cada um, acredito que a gente possa sim galgar e retornar a ser campeões da divisão do Pacífico. É isso, não sei o que vocês acham aí, essas são as minhas primeiras impressões aí de pré-temporada, a gente pode dizer assim, né? Ao longo da temporada essas coisas podem ser completamente diferentes. E aí, público, o que tu acha da nossa divisão? Como que ela tá? Olha, eu acho que você fez um resumão muito bom, eu concordo em partes aí com você, eu acredito que os Kings, eles futuramente estão entrando num processo de tankagem, eu acredito nisso. Nos próximos anos, não acho que os Kings irão dar trabalho. Cravo Sharks e Vegas como os principais concorrentes de Anaheim. Hoje em dia, o Oilers perfeito, correr por fora. O Flames, eu ainda acredito que a gente tem que ver jogar para saber como é que vai se comportar o Neil ali com o Boudreau. E é um time bom, precisamos ver ao longo da temporada aí como é que eles se comportam. O Canucks, acredito que com esse projeto de reestruturação, a aposentadoria dos Sedins, acho que eles estão fora da jogada também. E os nossos Arizona Coyotes, como você já disse, que apesar de terem se reforçado um pouco, fizeram trocas aí com o Canadiens, entraram no mercado, acredito que isso não se desenrole nada ali novamente. Então eu acredito que fica bem concentrado ali em Vegas, Anaheim e São José. O São José montou um time, vem com um time muito forte da última season já, contratou o Carlson para uma segunda linha defensiva tão forte quanto a primeira, já com o Burns. Isso é bem preocupante. Tirando os outros jogadores que eles têm de ataque, que são muito decisivos, o Couture, o Thornton, todos eles ali, que podem, o Pavelski, né, que podem fazer a diferença. E o Vegas, que acabou não ganhando, né, talvez vire o Blues aí, da nossa divisão, que no primeiro ano chegou na final, perdeu, e depois 50 anos sem mais nada. Não sei se vai acontecer isso com eles. Acredito que eles têm um técnico muito bom e jogadores com potencial para chegar mais além. E um baita goleiro. Um baita goleiro, Marc-André Fleury, sempre muito protegido por nós aqui. 4 finais de Stanley. Nenhum jogador goleiro ativo jogou 4 finais de Stanley hoje em dia. Está atuando, né, na NHL, então ele vai jogar mais uma temporada em alto nível agora, hein? Vamos ficar de olho. E você, Renanzão? Olha, eu acho que fora que tudo que vocês colocaram, muito bem pontuado também, eu acho que Ducks e Kings estão no mesmo nível, assim. Eu acho que a nossa briga na conferência é com Kings, isso de verdade. Eu acho que Vegas e Sharks devem se classificar na nossa frente. A gente deve brigar com os Kings por uma vaguinha aí. Eu tô pensando muito nisso, assim. Eu acho que... Bem possível. Se Vegas fazer uma temporada consolidada como foi anterior, seguramente o San José vai acabar na nossa frente. E eu acho que para a melhor sorte dos Ducks nessa temporada, a gente tem que tomar muito cuidado com os jogos em Arizona e em Vancouver. A gente não pode perder pontos para esses caras. Se a gente perder pontos para esses caras, a gente vai se complicar muito, porque a NHL ainda do lado oeste está muito disputado. Então acho que tem outros times aí. A gente até pode explanar isso também agora. Claro, primeiro a gente ouvindo o que o Nelson tem para dizer sobre isso, mas a gente tem Jets, a gente tem Predators, a gente tem times aí muito bons aí do lado oeste que vão dar trabalho. Então, aproveitar, Nelson, se você puder aí acrescentar alguma coisa também sobre esses times aí do Pacífico aí, o que você acha sobre eles. Eu, sinceramente, penso que os Ducks, para ter uma melhor sorte, a gente tem que pontuar contra esses que estão aí só para fazer peso morto mesmo. E se acontecer de a gente perder alguns jogos para times que são melhores, a gente tem que corresponder fazendo pontos contra times inferiores, porque senão a gente tem uma classificação extremamente difícil nesse ano. O que você acha disso? Bueno, você falou o que eu tava pensando, cara. Nós temos três atuais algozes, né? Ou melhor dizendo, rivais absolutos. Kings, que é o time que tá brigando diretamente com a gente, né? E que foi o que aconteceu na temporada passada, né? A gente brigou ponto a ponto pela classificação. Não sei se vocês lembram. San José já passou que a gente não viu nem a cor, né? Passou pela gente que a gente não viu nem a cor. E Vegas. Porra! Que time é esse, hein? Tá louco, mano. O cara... Montar um time em uma temporada. Assustou todo mundo. Não. Assustou não, velho. Botou o terror, velho. Tocou o terror, caralho. Mais no deserto, né? Ia ser mais um ruim no deserto. Eu sinceramente. Eu sinceramente queimei minha língua, queimei total, velho. Porque. Nunca imaginei que um time debutante fosse capaz de tal feito, cara. Hoje eles têm meu respeito. E assim, vocês viram as séries deles, né? E até a final foi pedrada, né? Até a Stanley Cup foi pedrada. Outro time que eu ainda colocaria nessa meio que nesse páreo aí de rivais, mas por questão de experiência, né? De experiência com esse time, eu colocaria o Oilers. Porque embora que ele não seja um time expressivo, só tem um ou dois jogadores expressivos, o goleiro mediano, porém a gente viu o Talbot trabalhando nos playoffs, né? E o Talbot nos playoffs foi uma coisa totalmente diferente do que aquilo que a gente viu na regular season, né? Na retrasada, né? Porque na passada eles nem classificaram. Sim. Na retrasada. Então, é mais isso que eu tô falando, questão de momento, né? Momento playoff. Que é aquela estiga a mais, né? Enfim, eu não me surpreenderia se eles se classificassem, né? Porém, como o nosso grande amigo Renan falou, a gente não pode perder nem em Vancouver, nem em Arizona. Jogo contra esses dois times é indispensável. Se torna indispensável os dois pontos. A gente não pode perder esses pontos. E é isso aí. Bom, pessoal, tocando o podcast aí, a gente acabou falando também já de alguns outros times, já que não são do Pacífico, mas que também são do lado oeste. Nós temos bastante rivais também brigando pelas vagas em direção aos playoffs. Eu creio muito em Colorado, sempre um time de tradição, um time difícil de jogar contra eles. O Nashville, com certeza, também é um time muito difícil. O Winnipeg Jets, também um time que fez uma baita temporada. E eu acredito que essa temporada também eles vêm muito mais solidificados para conseguir voos maiores em busca da Stanley Cup, né? Então, temos outros rivais que nós temos que também tomar bastante cuidado aí no lado oeste para a gente... pelo menos sonhar com os playoffs, né? Pra gente conseguir aos poucos aí trilhando melhores caminhos aí. Publio, lado oeste, fora os times do Pacífico, o que você consegue mostrar aí pra gente aí de times que estão no páreo aí também pra chegar aos playoffs, atingir os playoffs? Sim. Esses que você citou, primeiramente, aí, creio que são os principais aí, o Jets, o Predators e o Colorado. O Blues vem bem interessante também aí. Eu separei algo do Predators aqui, que é um time que tem chegado nos playoffs, perdeu a Stanley para os Penguins, na última season acabou sendo eliminado pelos Jets, né? É um time muito expressivo que vem desde a vinda do Piquet Subban, do Montreal Canadiens pro Predators, arrumando lá de trás o time pra frente. É um time que tem centrals muito bons, né? Acredito que o conjunto de centrals que o Predators tem é difícil você encontrar num time da NHL hoje em dia. Você tem o Johansson, que é um baita jogador, finaliza de forma muito eficiente. O Ian Kroc, para uma quarta linha, faz a diferença. O Cotton Sissons é um grande centro também, sempre presente nos deflects ali. E o Kyle Turris, que veio do Senators, que perdeu para o Penguins a final da conferência, season retrasada, veio para somar. Tanto ele do Senators quanto o Bonino veio para compor e deixar essa vaga dos centros muito concorrida. Tem mais de 6 centros para 4 posições, centros de qualidade, né? E falando dos wingers agora, a gente tem o Forsberg como left wing, muito rápido. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Você tem na right wing ali também o... Ai, me fugiu o nome agora dele, do sueco, que joga igual o Raquel. Como é que ele chama, Dallas? Você que vai lembrar o nome dele. Arvidsson, lembrei. O Victor Arvidsson. É um jogador muito rápido, muito inteligente também, tá fazendo muita diferença, né? Um dos exemplos, ele e o Craig Smith na right wing, eu acho que são jogadores que têm um excelente desempenho, ótimos números, estão se acostumando a jogar playoffs, não tem o título ainda. E na defesa você tem o Subban ali, né, coordenando uma equipe de defensores com o Ryan Ellis e com o Roman Josi, o atual capitão. É, de forma muito concisa, eles expõem muito pouco o Pekka Rinne, que é um goleiro que todo mundo da liga tá de saco cheio dele já, de tanta defesa impossível que ele faz. É, ele não é tão exposto por parte desses defensores e o Nashville Predators, para mim, continua sendo um candidato muito difícil de ser batido nos playoffs ali da Conferência Oeste. Não cravo eles como campeões da Stanley, porque, pelo que eu tenho visto, principalmente por parte do Pekka Rinne, eles têm faltado em momentos decisivos aí. E esse foi o principal motivo deles não terem conquistado a Stanley ainda, apesar de ter montado um roster muito forte, com todos esses jogadores já citados aqui. Eles vêm aí numa série de 2 a 3 temporadas muito, muito fortes. Eu acredito que vão ficar no meio do caminho de novo, né? Mas o hockey é muito imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer exatamente ainda, as lesões que vão ocorrer, as penalizações, o fator casa para esses times vai fazer realmente. Mas eu acho que o Predators não vai acabar ganhando porra nenhuma. Nessa season vai ficar no meio aí do caminho, com certeza. Nelson, alguma coisa para acrescentar? Cara, eu acho que por experiências passadas, né, eu acho que os Predators podem conseguir uma classificação aí e podem atrapalhar o avanço de alguém nos playoffs, mas acho que nada mais que isso. Como foi dito aí, o Pekka Rinne é o mais odiado de todos, né? Ah, goleiro maldito, que eu tenho inveja. Enfim. Com certeza, é um maldito mesmo. Mas na conferência, acho que só. É. O Zebs provavelmente se classifica e Blackhawks são figura carimbada, né, nos playoffs. Ah, mas eles estão muito mal esse ano. Eles não vão chegar não, Nelson. O Blackhawks tá fora. É, né? Tá só tomando porrada só, meu. Eu vejo, puta, cara, Chicago e Detroit são dois times que a gente espera, de repente eles chegam e ganham, então é muito complicado, né? Verdade. E você, Dallas, alguma coisa também a acrescentar aí sobre o lado oeste? Caras, junto com o que vocês já disseram sobre os Predators, né, eu colocaria junto no páreo aí pra outra divisão os Jets, né, o Jetão da massa aí, que tá vindo com tudo, né? O time que se refez, aí agora tem a grande estrela no Patrick Laine. Então é um time que eu acredito que vai ficar entre Predators novamente e entre Jets a liderança aí dessa outra divisão, que é a divisão central, né? Alguns times correm por fora, né? Um desses times que eu vou ter que falar aqui porque é um bullying interno praticado contra a minha pessoa, que é um time que vocês atribuem à minha pessoa indevidamente apenas porque parte do meu sobrenome se assemelha com o nome dessa equipe, que é o Dallas Stars, né? Os Estrelinhas. É um time que foi uma temporada bem de fracasso, na minha visão, porque eles contrataram um bom goleiro no Ben Bishop e trouxeram o Alexander Radulov já para incrementar esse time deles aí, que tem o Klingberg na defesa, tem o Tyler Seguin, que agora assinou um baita contrato junto com o Jamie Benn. E é um time que, ao longo da temporada, foi decaindo e não conseguiu classificação. Mas eu acredito que nessa temporada já é um time que vai amadurecer mais e é um time que possa aí incomodar Jets e incomodar os Predators. É um time que corre por fora aí nessa briga, mas eu acredito que é um time que possa sim incomodar, possa encher o saco, tá? Com relação aos outros, os Avs foram... ninguém esperava, né? Foram impressionantes. Ninguém esperava que eles se classificariam, inclusive, para os playoffs. E eles foram, né? Mas eu vejo um time ainda bastante fraco, um time ainda em reconstrução. Né? Agora tem um bom goleiro no Grubauer, mas um time que ainda precisa de muitas peças para ser um time realmente competitivo nessa divisão que é bem forte. Tem o Blues também. O Blues também... St. Louis se reforçou bem aí principalmente com o O'Reilly, né? Que foi uma baita aquisição deles, eu acredito que possa dar resultado também. É uma divisão bem equilibrada, assim como a nossa. Tem, sim, quatro times que podem lutar ali pelas vagas principais, assim como nós, no Pacífico. Então, a briga vai ser boa. A briga no Oeste, nas duas divisões, eu tenho para mim que vão ser brigas muito interessantes de acompanhar. Brigas... vão ser jogos pegados e tudo mais. Eu acho que essa não vai ter nenhum time despontando diretamente. Eu acredito que vai ter um certo equilíbrio. Vai ser interessante de acompanhar. Bom, e mais interessante acompanhar, nós vamos ter a oportunidade de saborear, né, em algumas semanas, a volta da NHL, finalmente, né, para ocupar as nossas noites e madrugadas aí nos dias. Então, a gente... tá realmente muito empolgado, imagino que eu falo isso por todos aqui, né, que a gente tá muito ansioso para que a temporada comece, para que a gente sorria mais do que sofra esse ano, espero, com os Ducks, e que a gente consiga fazer pelo menos uma campanha digna. Eu acho que perder e ganhar faz parte do esporte. O que a gente não gosta é ver o time perder por apatia ou, enfim, por outros motivos aí que a gente tem presenciado aí, principalmente na última campanha. Mas, de qualquer forma, vamos para as considerações finais, que o papo foi longo hoje. Então, vamos lá, público. Considerações finais sobre o podcast, sobre os assuntos abordados. Bora lá. Meuzão, queria agradecer os três aí pela boa conversa, pela grande conversa. Realmente... estamos esperando há um tempo já para voltar a season aí. Citamos grande parte das novidades, não só do nosso time, como dos concorrentes também aí. Me faz criar bastante expectativa aí para uma temporada de bons jogos. E queria desejar uma boa noite para vocês aí, um grande abraço. E até a próxima, depois que voltar aí e o bicho já estiver pegando no gelo. Falo aí para vocês, meus irmãos, um abraço. Dallas, que não é Dallas Stars, mas, né? Mas é Dallas. Então, pessoal, primeiro eu agradecer a estar com vocês, é um momento sempre muito bom para conversar sobre os Ducks. Enfim, aqui a gente construiu uma amizade muito forte entre nós, né? Os Ducks nos uniram aqui, a gente conversa sobre os Ducks, sobre muita coisa, né? E o momento do podcast é um momento que a gente tem para estar junto, para debater e conversar, se divertir e gravar, então, né, esse podcast que é tão, tão bacana, que eu considero tão legal de fazer junto com vocês. E a gente está aí nessa espera imensa, né? Os Ducks foram eliminados dos playoffs na temporada passada, lá em abril, então já faz 5 meses aí que a gente não tem jogo dos Ducks, né? Não tem uma palhinha de hockey dos Ducks para acompanhar, né? E no nosso próximo podcast, provavelmente, a gente já vai estar aí dentro da temporada, né? Temporada regular aí com os primeiros jogos da equipe, eu acredito. Então, que venham muitos podcasts ao longo dessa temporada e que os nossos podcasts possam ser cada vez mais produtivos. Que a gente possa ter também um time com rendimento que dê gosto, dê cada vez mais vontade de falar sobre, positivamente falar sobre, né? E, enfim, agradecer ao Renan, agradecer ao público, agradecer ao Nelson, Muito obrigado, meus amigos, por mais esse grande podcast. E até a próxima. Um beijão para todos vocês. Hein? Um abraço. Suas considerações finais, Nelson, para esse podcast aí, que foi bem legal hoje. A gente conseguiu falar bastante sobre os nossos times, sobre outros times, né? Aqui é um podcast que a gente fala um pouquinho de tudo mesmo. Bora lá. É verdade, Renan. Foi bastante produtivo o podcast de hoje. Abordamos bastante coisa que a gente queria abordar. E mais um podcast de expectativas, né? Como o Dalla falou, no próximo, provavelmente, a gente já vai estar dentro da temporada regular ou pelo menos na pré-temporada, né? Nos jogos de pré-temporada. E é isso aí, eu queria agradecer a você, Renan, ao Alê e ao público pela companhia nessa noite. E queria agradecer a você também que ouviu esse podcast até o final e que acompanha com a gente esse time maravilhoso de hockey que é o Anaheim Ducks. Abraço a todos, boa noite. Eu também agradeço a todos que acompanharam o podcast até aqui. Eu espero que muito em breve a gente volte com mais histórias, com mais dados, estatísticas, histórias, enfim, tudo sobre o Anaheim Ducks. Que esperamos que nessa temporada ele surpreenda até os nossos prognósticos mais otimistas que nós apresentamos nesse podcast. Então, um abraço para você, um abraço para todos os participantes aí do podcast e nos vemos muito em breve em mais um Duck Talk. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Ask any fool if she ever knew that they keep away from a runaround zoo. People